de dor. Foi mábia a ruína, chorando em clamor, em terras de sina. Fugiram os nobres como bezerros em pranto. Na subida de Luíte, o lamento é um canto. Clamam as vozes, ó Senhor, escuta. Teu amor é a luz que nunca se oculta. Em meio à tristeza, em meio ao clamor, vem, traz libertação, traz teu amor. Nos terraços e praças, o luto é profundo. Cabeças calvas em dor, todo mundo. As águas de Dimon, cheias de aflição. Mas em ti, Senhor, encontramos salvação. Excede a sua direção. Clamam as vozes, ó Senhor, escuta. Teu amor é a luz que nunca se oculta. Em meio à tristeza, em meio ao clamor, vem, traz libertação. Português e worship, acústico, guitarra, piano, 102 BPM.